saber onde você tá. Seja onde for, eclipse do amor, pode se esconder que eu vou te achar. Aquela madrugada de verão, alguém roubou um beijo meu. Sem falar o nome, telefone, simplesmente deu as costas e desapareceu. Oh, situação complicada que deixou meu coração. E agora o que é que eu faço pra essa interrogação? Eu quero replay no beijo que eu ganhei. Quero saber onde você tá. E seja onde for, eclipse do amor, pode se esconder que eu vou te achar. Eu quero replay no beijo que eu ganhei. Quero saber onde você tá. Aquela madrugada de verão, alguém roubou um beijo meu. Sem falar o nome, telefone, simplesmente deu as costas e desapareceu. Oh, situação complicada que deixou meu coração. E agora o que é que eu faço com essa interrogação? Sou meu coração. E eu que estava ali sozinho, precisando de carinho, veio como um furacão. E aí foi que eu me apaixonei, e a paixão entrou na veia. E eu acho que não me toquei, mas eu estou na sua veia. Tô te querendo, tô te amando, o tempo todo eu só penso em te ver. Tô te esperando, meu coração ainda chama por você. Tô te querendo, tô te amando, o tempo todo eu só penso em te ver. Venha correndo, tô te esperando, meu coração ainda chama por você. Essa mulher é um perigo, bate com meu coração. E eu que estava ali sozinho, precisando de carinho, veio como um furacão. E aí foi que eu me apaixonei, e a paixão entrou na veia. E eu acho que não me toquei, mas eu estou na sua veia. Tô te querendo, tô te amando,

chama de benzinho. É só na cama que tenho abraços, tem carinhos. Quando saio de casa me xinga e me fala, vê se não volta de madrugada. Será que é amor ou obsessão? Quando saio pra rua e vou pro meu trabalho, diz que vou pros bares, dali não saio. Fica dividido o meu coração. Chega de quebrar a cara com você, sua indiferença é que me faz sofrer, me fez inimigo do meu coração. Chega, vou mudar o rumo da conversa. Não pede pra ficar, por favor, não peça. Vou procurar no mundo uma nova paixão. Paredes me chama de benzinho. É só na cama que tenho abraços, tem carinhos. Quando saio de casa me xinga e me fala, vê se não volta de madrugada. Será que é amor ou obsessão? Quando saio pra rua e vou pro meu trabalho, diz que vou pros bares, dali não saio. Fica dividido o meu coração. Chega de quebrar a cara com você, sua indiferença é que me faz sofrer, me fez inimigo do meu coração. Chega, vou mudar conversa, não pede pra ficar, por favor, não peça. Vou procurar no mundo uma nova paixão. Chega de quebrar a cara com você, sua indiferença é que me faz sofrer, me fez inimigo do meu coração. Tenha uma boa noite com a Antena Web. Amigo, se você ama alguém, dê valor do seu bem. Não maltrate quem te ama. Se a sua amada quer um pouco de atenção, dê valor a ela, aqueça o seu coração. Um homem só se toca quando está perdendo. A pessoa que ama, ela te avisou, ela te implorou e você nem deu bola. Na verdade estou falando de mim. Fiz tudo errado e agora estou assim. E se ela não me aceitar, vai ser o meu fim. Só magoei quem quis me dar amor. Hoje sozinho chorando estou. Dá tanta saudade, saudade de um beijo, um abraço, um carinho, o amor de verdade. Só magoei quem quis me dar amor. Hoje sozinho chorando estou. Dá tanta saudade, saudade de um beijo, um abraço, um carinho, no amor de verdade.

desejo é fogo na cama. A gente briga muito, mas a gente se ama. É um tapa e um beijo, é ódio, é desejo, é fogo na cama.